prostitutas marginais, papeladas expostas, lei que nunca são cumpridas. Entre escombros, lixos, papelotes, revistas, nascem crianças, crescem alvos da justiça. Nos chamam sensacionalistas por sabermos falar sobre problemas internos, nosso dia a dia. No chão de terra, da arma que se empunha, da mão calejada, do frio na ruga. Aí doutor, não sou apto à discussão, não sou complexado, tenho diploma não. Represento favela, sou do gueto, sou viela. A voz que não se cala incomoda, eu sou problema. Meus versos extraídos do que sofre meu povo, da panela vazia no horário do almoço. A desinformação plantou burrice nas cabeças, a desinformação colheu vidas e pôs à mesa. Tantas histórias, tanto exemplo, não adiantou nada. Muitos se iludem e desabam na mesma cilada. Fiz minha prece, falei pra todos rezem. Aqui se paga pra sonhar e é caro o que se pede. A vida bandida pra ti tudo oferece, na vida honesta só o forte prevalece. Então decida seu destino com cuidado, não seja mais um mano que acaba enforcado. E aí parceiro, como vai sua correria? Tá trabalhando, cuidando da sua família. Vamos pra luta, prontos pra mais uma batalha. Ser forte é ter fé, sangue bom não deixa falha. E aí parceiro, como vai sua correria? Tá trabalhando, cuidando da sua família. Vamos pra luta, prontos pra mais uma batalha. Ser forte é ter fé, sangue bom não deixar falhar. Honestidade, dignidade, palavras que seguidas ao pé da letra prolongam sua vida. Passo em falso duas ou três vezes dão motivo pra querer em sua cabeça ver seu extermínio. Sempre foi assim, pra pobre não ter estia. Contente-se, pois no condomínio é casa com piscina. E quem é por você aqui, só Deus e você mesmo. Mãos sedentas pro céu, cada dia é um recomeço. O quê? Cê quer o quê? O que a TV oferece? Dólar no banco, andar de Audi, Ferrari. É, tudo bem se pra você conseguir tudo isso, não tenha que vender sua alma, chutar em seu rabo. E aí me diz, mano, vale a pena esse tormento? Se entregar pra vida louca em questão de tempos. Eu vejo o final disso tudo, eu vejo a sua hora. Se der sorte, cai na cadeia ou cadeira de roda. Vira carniça no matagal, a vizinhança reclama. Sem fita amarela, só jornal, 30 segundos de fama. Infelizmente é assim, esse é o filme, compadre. Não tem dublê, não tem festinho, o sangue é maquiagem. E aí parceiro, como vai sua correria? Tá trabalhando, cuidando da sua família. Vamos pra luta, prontos pra mais uma batalha. Ser forte é ter fé, sangue bom não deixa falha. E aí parceiro, como vai sua correria? Tá trabalhando, cuidando da sua família. Vamos pra luta, prontos pra mais uma batalha. Ser forte é ter fé, sangue bom não deixa falhar. Então irmão, entendeu qual é o problema? Vai ficar tentando fugir dele a vida inteira. O tempo vai passando, a coisa vai piorando. Passamos de escravos a mendigos vagabundos. Racismo aqui ainda existe, é bem mais covarde. A lei que protege você é a mesma que te bate, a mesma que invade sua casa sem nenhum motivo. Sem testemunha é o fim, parceiro, um abraço. É duro ter que viver humilhado, na miséria, no sufoco, calado. Nossos velhos jogados na sarjeta de esmola, nossas crianças sem direitos. Tá na hora da virada, tá na hora da vingança. Tá na hora de mostrar orgulho, fazer jus à raça. Erga a cabeça, vai em frente, tudo você pode. Trabalho justo é trampo bom, deixa o homem nobre. Não seja mais um afundado no poço, na lama, na inveja, na luxúria, Sodoma e Gomorra. Aqui se faz, aqui se paga, olho no ditado. Acorda sempre e arrebenta do lado mais fraco. E aí parceiro, como vai sua correria? Tá trabalhando, cuidando da sua família. Vamos pra luta, prontos pra mais uma batalha. Ser forte é ter fé, sangue bom não deixa falha. E aí parceiro, como vai sua correria? Tá trabalhando, cuidando da sua família. Vamos pra luta, prontos pra mais uma batalha. Ser forte é ter fé, sangue bom não deixa falhar.